Ficou pousada num baile. Ouro pra mim é só detalhe. Pinote dos coisas não para. Fuga sucedida é fogo no green. Manchou meu jaco de lã. Queda falou que é minha fã. Meus manos sempre avançando, contando dinheiro e bolando plano. Deixa essas putas no cio. Dois dedos toque a mil. O que sempre deixa calmo é a grana. Hoje eu tô forgando uma vida lama. Esses manos só pensando na fama. Foda os bico pousado, foda-se o que eu faço, mano. Eu não devo nada pra ti. Nota transborda na bag da Louis V. Ampliando a visão, nunca na contramão. Mantendo o equilíbrio pra não cair. Despojado, jogado, bico pula alto. Quer bater de frente, sabe que é o fim. Sempre deixando a coroa pump. Na quebrada minha voz emana. Novinho rico só fumando planta. Pelo cheiro já sabe que eu espanto. Essa safada se faz de santo. Colou pro QG pra virar janta. Já esvaziei, então nem me chama. Ficar de acordo foi só uma trança. Girando, girando, girando no road. Penso no amanhã, não só no hoje. Minha mente longe é fogo no cush. Fragrância enjoada, sabe que é prada. Cheiro de canalha, tiças danada. Meta vara, depois eu viro a cara. Falo que eu sou mala, só porque eu neguei vara. Ficou pousada no baile. Ouro pra mim é só detalhe. Pinote dos coisas não para. Fuga sucede, deu fogo no green. Manchou meu jaco de lã. Queda falou que é minha fã. Ficou pousada no baile. Ouro pra mim é só detalhe. Pinote dos coisas não para. Fuga sucede, deu fogo no green. Manchou meu jaco de lã. Queda falou que é minha fã.